Pode ser? Libera o banco pra moçada, pra ser ou tá difícil. Libera a mesa pro velho, dá pra ser ou tá difícil. Libera o porta-malas, dá pra ser ou tá difícil. Libera a quadra de vôlei, dá pra ser ou tá difícil. Libera um canto do galho, dá pra ser ou tá bem complicado, né? Libera o garoto Juca, dá pra ser ou tá difícil. Dá pra ser ou tá difícil. Dá pra ser ou vai complicar demais a tua vida, então deixa. Pode ser. Canto, o que tu vai fazer com isso? Libera isso, cara. Fica se pegando nesse troço, já agarrou, não vai soltar? Pode ser, tu vai liberar algum dia. Desgruda dessa porcaria, tu fede a alcântara, revira minha zia.